chegada ao sonho adolescente. Botão de esperança num sorriso alegre, mulher inteira, coração contente, que guarda com ternura a última boneca, para quem o amor é a coisa mais pura. Mulher capaz de ter nas mãos serenas toda a força do amor que habita em si, e sabe pôr nas coisas mais pequenas um gesto de ternura. Mulher igual a mim, mulher que és mãe, és a mulher mais pura. Mulher que chega à esquina da idade, carregada dos seus anos doirados, cada ruga lhe traz uma saudade e afaga com ternura seus cabelos grisalhos, bebendo o amor da sua fonte pura. Afaga com ternura seus cabelos grisalhos.